O show é com DJ Magno Calado. Ciel Oficial, patrocinador oficial do DJ Magno Calado, sempre no apoio. A distância é grande entre eu e você. Penso se estás sozinha ou se tem alguém te dando amor. Eu quero conquistar seu coração. Hello, hello, me escuta por favor. Eu só penso em você, amor. A solidão já me marcou. Passo noites acordado querendo te ter aqui. Sua voz no telefone me faz bem. Fecho os olhos a te ouvir. Nossa história de amor não pode ter fim. Vou livre do Pará, nas asas do sucesso. DJ Magno Calado, produzindo e mixando os melhores CDs do Pará. Barbearia Oficial de Mãe do Rio. A distância é grande entre eu e você. Penso se estás sozinha ou se tem alguém te dando amor. Eu quero conquistar seu coração. Eu só penso em você, amor. A solidão já me marcou. Passo noites acordado querendo te ter aqui. Sua voz no telefone me faz bem. Fecho os olhos a te ouvir. Nossa história de amor não pode ter fim.